Allah subhanahu wa ta'ala também nos dá outros vários exemplos no Alcorão Sagrado sobre o fato de cada indivíduo ser responsável por si mesmo. Ou seja, ninguém será beneficiado pela crença ou pela benfeitoria de seu parente, seja pai, seja filho, esposo, esposa. Não será beneficiado se ele não teve influência nessa crença, nessa benfeitoria. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: aquele que orientar a um bem será como aquele que o tiver feito. E assim também, nenhum indivíduo será prejudicado pela incredulidade ou pelo crime de seu parente, seja pai, filho, esposo, esposa, irmão, neto, seja quem for. Claro, se ele não teve influência nessa descrença ou nesse pecado. Deus Altíssimo seja nos dá o exemplo da esposa de Noé. E antes de lermos o versículo, devemos lembrar que esta esposa, que foi descrente, morreu antes do dilúvio. E a esposa de Noé, que esteve com ele na arca, era crente, pois não esteve com ele na arca, senão aqueles que o seguiram e que foram crentes, monoteístas, muçulmanos, junto com ele, que a paz de Deus esteja com ele. Disse Deus Altíssimo seja: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah propõe um exemplo para os que renegam a fé. A mulher de Nuh e a mulher de Lut, a mulher de Noé e a mulher de Ló. Ambas estavam sob a autoridade de dois servos íntegros de nossos servos. A primeira era a esposa de Noé, a segunda a esposa de Ló. E ambas os traíram, ou seja, os traíram na crença, na religião. Jamais podemos interpretar ou pensar que um profeta foi traído na sua honra por sua esposa. Deus Altíssimo seja diz: فَخَانَتَهُمَا, os traíram, ou seja, traíram a eles na crença e não os seguiram. Então, eles de nada lhes valeram. De nada valeu ela ser mulher de um grande profeta. Então, eles de nada lhes valeram diante de Allah. E foi-lhes dito: entrai ambas no fogo com os que aí entram. E no versículo seguinte, Allah subhanahu wa ta'ala propõe o exemplo de uma mulher crente que estava sob a autoridade de um homem descrente. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. E Allah propõe um exemplo para os que creem. A mulher de Faraó, cujo nome era Ásia. A mulher de Faraó, quando disse: Senhor meu, edifica para mim, junto de ti, uma casa no paraíso e salva-me de Faraó e de sua obra e salva-me do povo injusto. E depois disso, Deus Altíssimo seja cita a Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela. Esses versículos estão em Surat At-Tahrim, os três últimos versículos desta surata. Em Surat Yunus, no versículo 73, Allah subhanahu wa ta'ala diz: então desmentiram-no e salvamo-lo e aos que estavam com ele na arca e fizemo-los sucessores. E afogamos os que desmentiram nossos versículos. Então, olha como foi o fim dos que foram admoestados. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. E sobre o desfecho do dilúvio, Allah subhanahu wa ta'ala disse em Surat Hud: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. E foi dito: ó terra, engole tua água, e ó céu, detente. E a água diminuiu, e a ordem foi encerrada, e ela se instalou em Al-Judi, e foi dito: distância para o povo injusto. Também Deus Altíssimo seja cita o que ele disse a Noé: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Foi-lhe dito: ó Noé, desembarca com paz de nossa parte e com bênção sobre ti e sobre comunidades dos que estão contigo. E haverá comunidades que faremos gozar na vida terrena, em seguida tocá-las-á doloroso castigo de nossa parte. Assim, Deus Altíssimo seja, ordenou a terra para que engolisse a água, sugasse a água, e ordenou o céu para que parasse de chover, para que as comportas do céu parassem de jorrar água. E Deus decretou a bênção dele sobre Noé e sobre os seus filhos e sobre a descendência deles. Porém, citou que também dessa descendência haverá os injustos que merecerão o castigo da parte de Deus. Há muitas narrações sobre os detalhes do dilúvio e os detalhes do que aconteceu durante o dilúvio. Dentre essas narrações temos a narração de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Dos fatos que ele cita sobre o dilúvio e sobre a arca, disse: estavam na arca com Noé 80 homens, já contadas as suas famílias. Permaneceram na arca 150 dias. E Deus direcionou a arca para Meca, para a cidade de Meca, e ela rodeou a casa sagrada, rodeou Al-Ka'ba durante 40 dias. Em seguida, a direcionou para Al-Judi. Assim como lemos no versículo, lemos: وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي. E ela, a arca, se instalou em Al-Judi. E é dito que Al-Judi é uma montanha situada ao norte do Iraque. Também ouvimos muito falar que foi encontrada a arca na região da Turquia. Então Deus Altíssimo seja informa que a arca de Noé se estabeleceu, parou num lugar chamado Al-Judi. E Ibn Abbas também nos transmite isso, e ele nos detalha também que quando a arca se estabeleceu, Noé enviou o corvo para lhe trazer a informação da terra, para saber o que havia acontecido, se podem descer ou não. Então o corvo se foi, mas se distraiu com as carniças e demorou. Então Noé, que a paz de Deus esteja com ele, envia a pomba, que trouxe a folha de oliveira e também sujou as suas patas com lama. Então Noé percebeu que a água baixou e desceu na parte baixa de Al-Judi e ali construiu uma pequena cidade. Ibn Abbas, radiyallahu anhum, até cita o nome dessa cidade e chega a dizer: falavam 80 línguas, inclusive o árabe. E Noé, que a paz de Deus esteja com ele, entendia todos e falava todas essas línguas. Também nos é narrado que embarcaram na arca no 10º dia do mês de Rajab, ou seja, o 7º mês do calendário lunar. e permaneceram na arca 150 dias. E a arca se estabeleceu em Al-Judi durante um mês. E saíram da arca no décimo dia do mês de Muharram, que é o primeiro mês do calendário. É citado sobre isso, sobre o fato de a arca ter se estabelecido na terra no décimo dia do mês de Muharram, completando assim 6 meses lunares, como citamos na narração, embarcaram no décimo dia do mês de Rajab, depois contamos Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah e Muharram, e no décimo dia do mês de Muharram, a arca estacou na terra. Sobre isso é citado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, passou por alguns judeus e estavam a jejuar o dia de Ashura, ou seja, o décimo dia do mês de Muharram. Então ele perguntou: que jejum é este? Então disseram: este é o dia em que a arca se estabeleceu em Al-Judi. Então Noé jejuou esse dia, e também Moisés jejuou esse dia em agradecimento a Deus. فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. Eu tenho mais direito sobre Moisés. Eu sou mais próximo de Moisés e eu mais devo jejuar esse dia. Eu sou seguidor de Moisés, por isso devo jejuar eu esse dia, se ele o jejuou. E assim então descem e constituem vida na terra, voltam a construir a terra, e Deus abençoa a Noé e aos seus filhos e aos crentes que estavam com ele. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد محمد